Mãe, conheço de perto o seu amor. Sei que Deus tem um carinho todo especial pela sua vida. E ele foi tão bom comigo que me deu a honra de ter nascido do seu ventre, que desde então me acolheu e me encheu de amor. Eu sabia que seria feliz em seus braços, porque no seu ventre eu já sentia a dose redobrada do seu cuidado e do seu amor por mim. Hoje eu estou aqui nessa mensagem, mãe, por um motivo muito especial. Quero lhe parabenizar pelo seu aniversário. Quero lhe retribuir, em palavras, o carinho e o afeto que tem me ajudado a vencer e estar vivo nesse mundo. Que Deus conserve esse seu coração cheio de fé, de amor, de vida, de sonhos, bondade e alegria. Que ele continue instruindo a sua vida, lhe orientando com sabedoria e entendimento. Que o amor divino lhe coloque de pé e preparada para viver e vencer sempre. Feliz aniversário! É gratificante saber que eu tenho uma mãe que serve a Deus e, com isso, abençoa a sua família. Parabéns, mãezinha! O dia é todo seu e eu estou feliz por tê-la como minha mãe e como serva de Deus. Um grande beijo do seu filho.